você tem que passar. Quantas decepções você tem que suportar. Não é fácil quando se está sozinho. Parece que os espinhos ferem a alma. O coração já não suporta a dor de ter que lutar mais uma vez. Soldado é aquele que luta ferido, que não se entrega e não se desanima. Depois de caído tem que levantar pra conquistar. Soldado do